No início da noite de sábado, por volta das 19 horas, policiais militares do serviço reservado do 14º BPM realizaram a detenção de duas pessoas, um maior e um menor, acusados de terem praticado uma série de assaltos a estabelecimentos comerciais durante a última semana na região norte e nordeste de Foz do Iguaçu. Somente na tarde de sábado, os dois são acusados de terem praticado 4 assaltos, sendo 3 a salões de belezas e 1 a uma farmácia. Segundo informações da equipe P2, as diligências já vinham sendo feitas na tentativa de localizar os assaltantes. 2 salões de beleza, uma farmácia, assaltados durante a tarde de sábado, registraram as imagens por câmeras de vigilância. Todos foram alvos na região nordeste de Foz do Iguaçu e a fuga se dava em direção à região norte. Durante o cerco, os policiais localizaram a Honda Titan com placa ADX6371 de Foz do Iguaçu, usada pelos criminosos durante a fuga na Avenida Maceió, no Jardim Curitibano. Durante a abordagem, Luiz Henrique de Andrade Veiz, de 18 anos, assumiu a participação nos crimes e identificou o comparsa, levando a polícia até o paradeiro do menor de 16 anos, que foi apreendido, e com ele um simulacro de revólver reconhecido pelas vítimas. 2 cartuchos de revólver calibre 38 e a quantia de R$17 foram encontrados. 3 celulares de propriedade das vítimas também foram recuperados. Diante disso, eles foram encaminhados inicialmente para a 6ª SDP, onde o maior foi autuado em flagrante por assalto à mão armada. Rindo bastante na delegacia, ele e o menor disseram que não daria nada, que as vítimas não os reconheceriam. Mas isso mudou quando a polícia apresentou 3 vítimas que os reconheceram e também reconheceram a arma e a moto usada durante a fuga. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.